Brasil, São Paulo, capão sem fuzil, microfones, toca-discos e o tradicional vinil. Um salve a quem resistiu, saudades de quem partiu. A vida como ela é, quem chorou, quem sorriu, quem subiu, quem desceu, quem faliu, quem venceu. Não cresça o zóio no que é seu, corro atrás do meu. Meu, do bang bang a paulistana eu tô a pampó. Não sou polícia, nem bandido, nem pilantro. Eu e minha banca, fora da tranca. DJs e MCs que na missão cobra bronca. Pisei na grama, entrei no time certo. A válvula de escape, rap onde falo sério. No capão redondo, onde moro, onde me escondo. Dentro de um cômodo, nasci e cresci. Das ruas do mundo onde se cria o vagabundo. Fortalece quem tá junto até aqui sobreviver. O tempo passou, o tic-tac não esperou. Cantando a vida eu vou que vou, geração funk soul. Um integrante de uma banca de respeito. CR é a sigla, de rua é o conceito. Daquele jeito, escrevendo que nem louco. Papel e caneta, observando o globo. Vejo que o barato é louco, a liberdade tá na mente. O hip hop atravessa terra, mar e continente. Conquista toda a gente porque cria identidade. Homem, mulher, qualquer nacionalidade. Vai na velocidade, a cultura do vinil. Peguei carona nessa estrada, hip hop Brasil. Põe água no feijão que chegou mais um. Paulistano lá do gueto sem problema nenhum. Tô na briga, tô no plano da nação Zulu. Sou Corinthians, sou do rap, sou do clã sul. De ponta a ponta, cada um. Se é um por todos, é todos por um. Se um é pouco, então bola mais um. Se a ideia te assusta. De ponta a ponta, cada um. Na real, lá no fundo do baú. Quem vai pagar a conta é não ficar nenhum. Mas se vai pagar sugesto, olha aqui, vai tomar de cu. Soma de um por um, fortalece a sucessão. Campo limpo no capão, campo limpo sangue bom. Não é meia conversa e nem chororô. O eco do capão, olha só onde chegou. Tic-tac, tic-tac, que o tempo voa, né moleque? 20 anos se passar e eu aqui cantando rap. Olha só. No tradicional, rock, samba ou reggae. Se o tempo esquentou, é melhor abrir o leque. Ainda o mesmo CEP, a mesma correria. A atitude prevalece em 3, 6, 5 dias. Muita coisa aconteceu, mas nem tudo mudou. Tem quem se perdeu, também tem quem se achou. Se for merecedor, se honrou, tá na ativa. Se a vida castigou, superou, tá na fita. Na base da conquista, é a cena, é o que liga. Aí tem gente que viaja com passagem só de ida. Não sei se vi de tudo, só sei que registrei. Um mapa de absurdo, mudo e surdo, não abracei. Na minha caminhada, somei, multipliquei. Relatando emoções, sorri, chorei. Cada um na sua função, irmão. Vou na panela, o interessante é o resultado. Nossa cultura é bela, estilo de vida das belas, das feras. Produzido a capela e pá, som de favela. Se faço parte dela, defendo, embaço. Sem cartilha, sem regra, procuro o meu espaço. Mando a rima, mando ideia, respeitando o compasso. Pra quem respeita ela, um salve. De ponta a ponta, cada um. Se é um por todos, é todos por um. Se um é pouco, então bola mais um. Se a ideia te assusta. De ponta a ponta, cada um. Na real, lá no fundo do baú. Quem vai pagar a conta é não ficar nenhum. Mas se vai pagar sugesto, olha aqui, vai tomar de cru.